Não, não, não, não fique de canto, cante com Nelson FC, a trilha sonora, periferia. Entendo o ritmo e a poesia. Agora vou chamar meu mano Joe, que vai mandar ideia, aí demorou. Gire-se, solte, crie a arte, a dança e a melodia. Soprarão a seus ouvidos a tão desejada harmonia, estéreo. Por isso eu quebro, me supero e sou como Nero. Ele pôs fogo em Roma e eu rimo e faço disso meu hino. E digo que essa ideia é pra cima. O som que toca aqui, mano, bate lá na esquina. Então não fique pra baixo, eu acho que águas passadas não movem corações. Portanto façamos novos refrões, porque a noite me disse que há rancor e meio a dor e lágrima na mira de uma arma que avermelha o farol do próximo cruzamento. Eu lamento, respiro fundo e digo pra você e pro mundo que a gente deve colocar na mente somente coisas positivas. Então, se liga na rima, aqui é funkcia, trilha sonora, periferia. Só te peço que se ligue na rima, a ideia é forte, é pra cima. Viagem no clima, sem demora, sem demora. Funkcia, da velha nova escola. Só te peço que se ligue na rima, a ideia é forte, é pra cima. Aí, isso aqui é só um toque. Funkcia do som ao hip hop. Então eu vou chegar, vou dizer pra você. Meu nome é Billy, então se liga. Sou da sua old school, minha cultura é hip hop, minha rima número 1. Pra quem não acha, é só marcar o dia e o local do racha. Mas aí, não é querendo te tirar. Se você é safra nova, deixa pra depois. Porque eu tô no esquema desde 82. Quem ouviu nunca se esquece. Porque nós queremos é dançar, rimar, grafitar. E eu falo dos quatro elementos da rua. Você na sua, mundo da lua. Se corre, o bicho pega. Se fica, o bicho come. Então acorde, não seja fraco, seja forte. E esse toque vai pra leste, oeste, sul e norte. Se liga na rima, que é funkcia, trilha sonora, periferia. Se liga na rima, a ideia é forte, é pra cima. Viagem no clima, sem demora, sem demora. Funkcia, da velha nova escola. Peço que se ligue na rima, a ideia é forte, é pra cima. Aí, isso aqui é só um toque. Funkcia do som hip hop. Também sou old school, mas não sou da sul. Sou do nordeste, cabra da peste. O preconceito senti na pele. Mas tanto que sobe e desce, disse eu já sabia. Contando a minha história, eu crio a rima, assim como criou o funkcia que permanece hoje em dia. Quebrando as barreiras com a força do som. Eu sou Nelson, tenho poder de pulsação. Cabelão e tal, fora do normal. Visual, resistência aí, não pago pau. Partida do carnaval tradicional. Misturo carne de Jesus com James Brown. Sou filho do sou e pai do hip hop do Brasil. Quem desacredita aí é só perguntar pra quem viu. A primeira gangue que eu vi na minha vida foi no centro da cidade, Nelson em Funkcia. Diante disso não tenho comentário nenhum. Essas palavras não são minhas, são Thaí de DJ 1. Brincadeira tem hora e eu respeito a trajetória. Por isso eu vivo bem com a velha nova escola. A vida é quem me ensina e minha rima é pra cima, é pra cima. Nelson, Funkcia, tem a sonora, se periferia. Se ligue na rima, a ideia é forte, é pra cima. Viagem no clima, sem demora, sem demora. Funkcia, da velha nova escola. Peço que se ligue na rima, a ideia é forte, é pra cima. Aí, isso aqui é só um toque. Funkcia do som hip hop. Só te peço que se ligue na rima, a ideia é forte, é pra cima. Viagem no clima, sem demora, sem demora. Funkcia da velha nova escola. Peço que se ligue na rima, a ideia é forte, é pra cima. Aí, isso aqui é só um toque. Funkcia do som hip hop. Só te peço que se ligue na rima, a ideia é forte, é pra cima. Eu só te peço que se ligue na rima, a ideia é forte, é pra cima.